pessoal, bem-vindos a todos a mais um episódio do Sangue, Suor e Foto, seu podcast sobre fotografia. E hoje é um episódio mais do que especial, não só porque está aqui o nosso bom e velho amigo Rafael, né, Rafael? Fala aí. Oi, tudo bem, Neno? Tranquilo. Mas é um episódio mais do que especial, por primeiro lugar, porque eu acho que fazia o quê? Uns 4 meses que eu não falava contigo, né, Rafael? Nossa, fazia, hein? Você foi viajar, depois eu fui viajar. Foi em novembro, eu acho. Então faz o quê? Dezembro, janeiro, fevereiro, março, 4 meses. Acho que a gente nunca ficou tanto tempo sem se falar, né? Pois é, realmente. Pois é, faz 4 meses que eu não falava com o Rafael. E exatamente hoje, dia 1º de abril, faz aniversário de 1 ano, né? Do nosso primeiro episódio do Sangue, Suor e Foto. Quando a gente falou lá sobre comprando a primeira DSLR. O podcast está fazendo 1 ano de aniversário. Estamos entrando na segunda temporada, rapaz. Segunda temporada. Né? E a gente que esperava que de repente ia começar a faltar tema, né? Pois é, e tema... Cada vez aparecem mais temas. Ah, e isso de grande ajuda também dos ouvintes, que mandam muitas sugestões, né, meu? Toda hora eu recebo e-mails, ah, esse aqui seria um bom tema, esse aqui seria um assunto legal e tal. E obrigado aí a todos os ouvintes que nos acompanharam durante esse 1 ano, que tem ouvintes que nos acompanharam lá desde o primeiro, né? Que são ouvintes assíduos. E por que mais é especial esse podcast? Porque nós estaremos falando sobre mim mesmo. É isso? Você achando especial, né? É, pois é. Então, como alguns já sabem, algumas pessoas que estavam no grupo lá do Facebook, né? No nosso grupo do Sangue, Suor e Foto do Facebook, eu estava viajando, estava trabalhando em um cruzeiro como fotógrafo. E os últimos episódios que vocês estavam escutando foram gravações. Por isso, inclusive, que a gente não estava lendo os e-mails e parará, parará. E esse episódio hoje, eu vou contar como foi essa minha experiência de fotógrafo em um cruzeiro. Para pessoas que talvez estejam interessadas em trabalhar como fotógrafo viajando de cruzeiro, eu acho que vai ser bem legal. Eu não sei muito bem como vai ser aqui a dinâmica, né, Rafael? Como é que a gente vai fazer? Eu acho que vai ser muito mais eu contando aqui as minhas experiências e o Rafael perguntando. Uhum. Vai ser mais uma conversa entre dois amigos que não estão se falando faz 4 meses e que tem muitas novidades. Não só eu, como o Rafael também, que andou viajando pelo mundo aí também, né, Rafael? Pois é, né? Não tanto quanto você, mas eu tenho tempo aí em viagem. Pra onde é que tu foi mesmo? Então, eu fiz um roteirozinho pelo Rio Grande do Sul, pelo norte da Argentina, depois Uruguai e Buenos Aires e voltei pra casa. Então é isso aí, fiquem com nós e tem muita coisa bacana aí nesse episódio. É isso aí, vamos lá. Vamos. Então tá, Rafael. Primeiro lugar, vamos falar sobre o quê? Processo de seleção. Ah, vamos falar sobre como isso começou, né, Neno? Você, a última vez que eu conversei com você, você justamente estava falando que... Aliás, uma conversa não gravada, né? E tava batendo papo, você falou dessa possibilidade de trabalhar como fotógrafo de cruzeiro e tal. Tava assim, meio um pouco ansioso por receio e por animação, né? Tava bem... É, na verdade, a ideia começou o seguinte. Eu tava morando em Miami. Lá é um dos maiores portos do mundo, né? E, inclusive, com relação a turismo de cruzeiro, eles recebem não sei quantos cruzeiros por dia lá. E eu... sem fazer nada, como eu não estava trabalhando lá, eu ia pra praia, tipo, todo dia, né? E eu via aqueles cruzeiros passando de um lado pro outro, e daí que partiu a ideia, pô, seria legal talvez tentar trabalhar num cruzeiro desse. E aí eu fui atrás e acabei descobrindo esse mundo inteiro, né? Sim, é uma profissão à parte, ser fotógrafo de cruzeiros, porque eu acho que não tem muita coisa a ver com outros tipos de fotografia, né? Com outros... outras vertentes da fotografia, assim. Então, eu acho que é bacana eu começar a falar sobre como funciona o processo de seleção. Bom, existem várias... cara, tu não tá contribuindo muito. Não, mas tá aqui, tá um papagaio, tá todo metido, porque é sobre a sua experiência. Não, mas tu tem que... Então tá, não, talvez é que eu esteja meio enferrujado, faz muito tempo que a gente não grava, né? Faz quatro meses que a gente não grava um podcast de novo. Mas enfim. Pois é, como é que começou isso aí, Nino? Quais são os requisitos e tudo mais? Então, não, primeiro assim, daí eu fui atrás para ver, pô, como é que se faz para mandar currículo, como é que funciona essas histórias, né? E aí eu achei um site que é muito legal, é o Job Applications, não sei o quê, Cruz. Eu vou deixar, assim, ó, até mais uma coisa importante, eu vou deixar o post, assim, ó, a gente conversando aqui, é difícil a gente manter uma linha de raciocínio, assim, porque quando a gente está conversando, a gente vai para um lado, vai para o outro, não tem uma coisa muito, muito sistemática. Mas eu pensei, escrevi legal um texto, que se vocês puderem, entrem no blog, entrem aqui no, acho que provavelmente vai ser o SSF019, fotógrafo de cruzeiro, que vai estar de uma forma bem sistemática toda essa história, e principalmente para quem estiver pensando em trabalhar como um fotógrafo em um cruzeiro. Por exemplo, aqui eu coloquei o processo de seleção e eu coloquei passo a passo de todo esse processo. Provavelmente tem muitas coisas que agora conversando a gente vai pular, porque não vai me vir na cabeça. Mas para quem tiver interesse, entre no blog e dê uma lida completa aqui, porque eu acho que está bem informativo, está bem explicadinho para quem tiver interesse mesmo. E aqui, processo de seleção, eu deixei o link desse site, Job Applications, não sei o que lá. O que que acontece? Tu entra lá. E ele já te dá uma lista completa de quase todas as empresas de cruzeiro, de quase todas as empresas de tem, eu não sei como é que se fala isso, como é que é o nome? É empresas de cruzeiro mesmo, né? Empresa de cruzeiro, acho que é É. isso. É. Operadora, sei lá. Como? Operadora de cruzeiro, não sei. Ah, não, que operadora? Que operadora é de celular, meu. É Bom, eu acho que empresa. todo mundo entende empresa de cruzeiro, né? Tá, Não então precisa tá. ficar. Aí vamos, tá, vamos Afinal, lá. é um podcast de fotografia, não de português. Sorte a nossa, né, velho? Sorte a nossa, né? Realmente. Então, aí lá tem uma lista de várias empresas. Por exemplo, eu estava trabalhando na Norwegian, que é uma empresa norueguesa. No Brasil, por exemplo, existe a MSC, que é uma empresa italiana. Enfim, existe a Royal Caribbean. Existem várias, várias empresas. E lá tem uma lista completa. Aí tu vai clicar no link, tu já vai direto para a página deles de seleção. O que que acontece? A maior parte das empresas, elas não contratam fotógrafos direto. Elas trabalham com empresas terceirizadas que fazem esse serviço para elas. Eu achei a empresa tudo através desse site, é bem mastigadinho, fica bem mais fácil de achar do que se tu ficar procurando direto essas empresas e tentar ficar entrando direto no site das empresas. Então eu aconselho bastante a entrar nesse site Job Application. Ô, Nena, Ah. e é só para os Estados Unidos ou é para o mundo todo? Não, Você é pro sabe mundo esse site? em todo. Não, mundo em todo. É pro mundo todo, não é? Até eu vou dizer que são muito poucos americanos que trabalham nesses navios. E isso boa parte porque eu acredito que a gente vai falar muito que os salários são baixos e o cara trabalha que nem um escravo, né? Tipo, acho que não tem porquê de um americano estar tá trabalhando lá se sujeitando a tanto para o salário tão baixo, porque aqui nos Estados Unidos tu consegue salário muito melhores do que isso trabalhando no McDonald's, né? Tipo, geralmente quem trabalha nesse negócio é pessoas da Coreia, Filipinas, da África, sabe? Que são países mais pobres mesmo. E você? E eu. E eu. Então, e até interessante o que tu falou. Eu não sei o que tu falou mesmo, só Estados Unidos, não? Não, eu te perguntei se era só se esse site era só para americanos. Ah, então, E aí não é você só para não. americanos, mas uma coisa que é imprescindível, que é extremamente importante, é o inglês, né? Tu tem que ter domínio do inglês, assim. E quanto melhor tu souber falar inglês, mais fácil vai ser tudo. E tudo que eu digo assim é trabalho lá no navio. Quanto mais souber o inglês, mais fácil vai ser para ti conseguir as coisas, se comunicar. Enfim, tua vida vai ser bem mais fácil. E o inglês já é importante mesmo nesse primeiro contato, porque eu acredito que quase todas as empresas eles fazem a entrevista de emprego via Skype. Até por ser uma coisa de esfera global, não é tipo assim, ah, tô fazendo ficha ali no. Na, no bagulho fica ali no centro da cidade. Aí, ah, vão marcar um dia que tu vai lá e vai visitar. Imagina que as pessoas estão entrevistando pessoas do mundo inteiro. Então não tem como tu ir pessoalmente entrevistar, né? Tem que ser pela internet. E eu acredito que quase todos usam o Skype. Eu usei o Skype, mas a entrevista também não foi nada assustadora, assim. Eu acho que o principal obstáculo é o fato de ser inglês, para quem não sabe inglês, né? E eu vou te dizer que o meu inglês mesmo não é lá muito grandes coisas. Meu inglês é bem survivor, né, meu? Sabe? Não tem nada. Eu comecei a aprender inglês agora depois de ver, então. E quer dizer, se eu conseguir me levar na boa, eu acho que todo mundo que estudou inglês aí vai conseguir também. Então não precisem se apavorar quanto a isso. E a entrevista foi bem fácil também. Não teve nada muito excepcional. Eles não. Ah, cara, isso é que eu achei muito legal. Eles não ficam perguntando, sabe aquelas perguntas imbecil do tipo, trabalhar. O que é trabalhar em equipe para você? Me fale uma situação que você fez, não sei o quê. Sabe essas perguntas idiota, meu, que tu nunca vai responder a verdade, tu já vai até com uma resposta decorada, sabe? Por que você quer trabalhar para a nossa companhia? Sabe essas merdas? Para mim é coisa imbecil, é merda. E eles faziam Clássica é aquela. Qual é a sua maior qualidade e qual é o seu maior defeito? E todo mundo fala: meu maior defeito é que eu sou muito perfeccionista. Não, esses bagulho tu consegue até respostas prontas na internet, sabe? A melhor resposta para tal pergunta, né? O que eu achei bacana foi isso. A mulher não me fez nenhuma pergunta desse tipo de relacionada aí, sabe? Ela me fez mais perguntas relacionadas à fotografia mesmo. Do tipo assim, há quanto tempo tu trabalha com fotografia? Daí ela começava a perguntar, tipo assim, para que que serve um difusor no flash? Que situações que tu usa uma umbrella, né? Uma sombrinha. Para que que serve a prioridade de abertura? Sabe, coisas que se tu é fotógrafo tu sabe, né? E que é mais um ponto aí para ninguém ficar se preocupado com essas entrevistas, porque se tu sabe um pouco de fotografia, porra, é até uma piada, o cara, as perguntas que elas fazem. Tipo, eu pergunto assim: "Ah, qual é a diferença de JPEG para RAW?" Coisa que é básica. Qualquer fotógrafo sabe, né, meu? Então é isso, não precisa se preocupar muito. Pois é, agora até me perdi um pouco no que eu tô falando. Eu vou ver se eu pego o meu texto aqui, pra que daí, daí fica mais fácil. Vamos ver o que eu escrevi no texto. Eu botei aqui, processo de seleção. Primeiro passo é achar companhias, como eu já disse. Daí eu coloquei o link ali, tá? Pra esse site que eu achei legal. Botei aqui que é essencial falar um bom inglês. Aí eu falo assim: ah, eu enviei meu currículo. E depois de 3 semanas eu recebi um. É isso aí. Eu enviei meu currículo para eles primeiro. Depois de 3 semanas eu recebi uma resposta via e-mail falando que eles queriam uma entrevista por Skype. Aí eu fiz a entrevista, que foi bem tranquila. Como eu já disse, eu conversei mais coisas sobre fotografia em si. E ela ficou me falando, que é difícil trabalhar como cruzeiro, que na verdade tu tá nem aí quando ela tá falando essas coisas, porque tu tá mais é pela diversão, tá mais pensando, que legal, vou viajar, né? Não tá, tá pouco cagando se vai ser difícil, se não vai, né? Porque o cara pensa que é fácil, né, meu? Tu nunca pensa, que vai ser. O cara pensa, é um trabalho dos deuses, ficar viajando por aí de cruzeiro ainda, né? Tá, daí o que que acontece? Nena, eu li um negócio aqui que depois eles falam descrição que você colocou a descrição do trabalho e tal. O que que é appearance policy? Ah, então, daí é assim, ó. Assim que eu passei na entrevista lá, ela me mandou alguns textos, algumas coisas, que uma delas é appearance policy, que seria política de aparência. Tipo, como tu tem que se portar, por exemplo, não vai parecer, vamos dizer assim, tu não pode ficar sem tomar banho durante uma semana, por exemplo, sabe? Por exemplo, tu tem que estar com o cabelo cortado. Sabe aquelas coisas quando o cara vai para um colégio novo e fala assim, sempre tem que estar com a unha parada, não pode com calça rasgada, não pode com não sei o quê, sabe? Essas coisas. E eu Sei, sei. coloquei isso completo aqui. Eu coloquei essa carta que eles me enviaram completa aqui. E aqui tem uma pegadinha, viu? Porque ela falou assim, ó. Eu sempre uso barba, né, cara? Eu não gosto de fazer barba e eu sempre tenho pelo menos um cavanhaque na cara, né? Tu me conhece, né? Quantas vezes tu já me viu de barba feito? Acho que nunca, né? E aí ela Nunca. falou assim, ó. Tem que ir barbeado. Tem que fazer a barba. Porra, eu. Tá bom, fiz a barba, né? Tem que fazer, tem que fazer. Cheguei lá. Olha a pegadinha. Cheguei lá, que surpresa minha, quando várias pintas lá tinha cavanhaque, usavam barba, não tava de barba feita. Aí eu falei assim, ó, porra, se os caras estão de barba aqui, eu vou deixar minha barba também, pra eu não quero fazer, né, meu? Aí os caras falam assim, ó, não, quando tu começa a trabalhar, tu é obrigado a acabar o contrato da mesma forma que tu começou. Tu poderia usar barba, mas tu já teria que começar a trabalhar com a barba, entendeu? Aí são os desgraçados. São os Entendi. desgraçados. Ah, e mais uma coisa. Mas não foi um problema de tradução, não, né? Por exemplo, será É, que não era isso. esteja com a barba parada? Nada, velho. Nada. Tá. E aí, outra coisa importante aqui, que eu esqueci o que ia falar. Isso não é o importante. Eu esqueci o que ia falar, uma coisa importante aqui, velho. Ah, que assim, ó, dependendo as empresas, são contratos mais longos ou mais curtos. Mas a média é contratos de 6 meses. O que que significa isso? Significa que tu trabalha por 6 meses e tem 2 meses de férias. E aí, se tu quer continuar trabalhando, aí tu vai fazer outro contrato, vai trabalhar por mais 6 meses e aí 2 meses de férias. Ah, e outra coisa bacana que até que tu tinha me perguntado se era só pessoas dos Estados Unidos, eles pagam todas as despesas com transporte, viu? Vamos dizer que tu mora aí em São Paulo, tu vai trabalhar. Ó, o navio que eu tava trabalhando no Caribe. Então eu peguei ele em Miami, direto em Miami. Agora, por exemplo, eles estão no verão aqui, então ele está indo para o Alasca. Então eles partem de Seattle. Vamos dizer que tu tá aí de São Paulo, tu iria ir para esse navio. Eles iam pagar todas as despesas para ti ir até Seattle, até o dia que tu entrasse no navio lá. Não importa em qual lugar do mundo esteja o navio, não importa em qual lugar do mundo tu esteja morando. Todas as despesas aéreas são com eles. E se tu tiver que pousar em um navio. Pousar em um navio, pousar em algum hotel, é tudo por conta deles. Então não existe isso. Ah, não, mas eu moro longe, será que dá? Não, não tem isso. Tem pessoas que às vezes passam um cara mais de um dia viajando. Tem muita gente que é lá da África do Sul, lá para aqueles lados, e eles não têm voo direto para os Estados Unidos, por exemplo. Aí os caras são obrigados a voar para a Índia, da Índia voa para Inglaterra, da Inglaterra voa para Nova York, da Nova York para Miami, por exemplo. E a companhia paga tudo? Paga tudo, paga tudo. Que barato, meu. É, bacana, né? Nossa, muito. E meio estranho até, né? Porque eles pagam um salário super baixo, mas pagam uma despesa de transporte altíssima, de repente. Que, no meu ver, é mais do que o salário de um mês. É, com certeza. De São Paulo para Ah, o Seattle. salário, também outra coisa importante, na Norwegian, onde eu estava trabalhando, é em torno de 1.400 dólares. 1.400 dólares, mas rola umas comissãozinha, por isso que eu falo que é em torno de. O salário fixo é 1.200, mas tu também ganha comissão sobre as vendas. Então, fica em torno de 1.400. Aí pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos. Eu acho importante falar o salário, né? Mas isso varia, tem outras empresas que são mais, eu acho, ou menos. Ah, e outra coisa importante que varia muito de empresa para empresa é o número de horas que o cara trabalha por dia, meu. A Norwegian, eu tenho alguns amigos que. Bom, lá no navio eu fiz vários amigos que trabalharam em várias outras empresas. E eles falam que a Norwegian é uma das melhores empresas para trabalhar. Eu trabalhava em torno de 10 a 12 horas por dia. Mas tem empresas, cara, que o cara trabalha até 15, 17, 18 horas por dia. Então é bem relativo. Dependendo da empresa que tu for trabalhar, como vai ser a tua vida, assim, né? Ah, então vale, por exemplo, para quem está querendo uma experiência, né, de viajar para fora ou de trabalhar no navio igual você teve, de repente até mesmo recusar algumas ofertas para não transformar essa curiosidade pela experiência numa coisa, sei lá, desagradável, né? Exato, e tu não vai poder aproveitar nada. E também assim, ó, se eu, por exemplo, ah, eu fiquei sabendo lá do navio, não sei o quê, mas o cara falou que é terrível, que o cara trabalha 20 horas por dia, não sei o quê. Não, mas talvez é a experiência que ele esteja tendo, mas tu talvez possa procurar uma outra empresa que seja melhor, entendeu? Ou se talvez tu tava trabalhando em uma empresa e bah, não aguentei, não sei o quê, não dá, trabalha muito. Ah, de repente tu teve uma má experiência, né? Não são todas as empresas assim. Quer dizer, para mim, trabalhar 12 horas por dia já é uma má experiência, mas eu tô dizendo assim, não é tão ruim quanto trabalhar 18. Imagina. Que para mim já é meio que trabalho escravo, né? Não, Mas eu vamos também lá. acho. 18 horas, você dorme o quê, meu? Sai Porra, fora. é. Mas aí que tá. Isso é um outro nível de trabalho. Porque para nós, por exemplo, brasileiro, a gente não se submete a uma porção de coisas, sabe? Mas para muitas pessoas, isso é normal. Porque eu acho que é a forma de que eles encaram o trabalho, sabe? Tu pega esses caras lá das Filipinas, por exemplo, os caras lá da China, lá, Coreia, meu. Os caras têm uma outra visão do que é trabalho, meu. Eu acho que eles não sabem o que é trabalho escravo, velho. Para eles, trabalho é trabalho escravo. E eles vão no modo. Ô meu, eu acho que foi no meu segundo dia de trabalho, o cara vinha passar a mão na minha cara para ver se eu tinha feito a barba, meu. Ô meu, Nossa. se eu tô em outro lugar, eu falei assim, mas vai tomar no cu, né? Mas, sabe? Mas que falta de respeito, quem tu pensa que tu é, mas lá não. Lá é uma coisa normal, né? Tipo, as leis de Nossa. trabalho que a gente tá acostumado não se aplicam a eles, entendeu? Até porque eles não têm lei de trabalho nenhum, né? Eles não estão sujeitos a nenhum país, tá em alto mar, eles fazem o que eles Nossa. quiserem. Se eles falam assim, ah, tu tem que trabalhar 22 horas por dia, sem direito à refeição, e tu só tem 3 horas para descanso. Ah, tu quer, quer, não quer? Tem uma fila de gente esperando, né? Sabe? Vixe, que Tipo, as leis de trabalho que a gente está acostumado não se aplicam lá, né? E é por isso que eles fazem o que querem. E outra, né? Uma coisa interessante é como eu falei, ah, 1.400 dólares. Pra mim, que moro aqui nos Estados Unidos, por exemplo, isso aí não é nada, né? Se eu trabalhar 6 horas durante 5 dias por semana ali no McDonald's, eu ganho isso. Só que para Nossa. pessoas, por exemplo, que moram lá nas Filipinas, que até pro Brasil também, né, cara, que é um país pobre, isso é bastante dinheiro, né? E aí tu É pega esses verdade. caras aí, meu, a maior parte das pessoas que trabalham no navio lá é ninguém que tem, tipo, 5 filhos, né, meu, para sustentar, né? Tipo, pra eles não é uma opção. Eles estão ali porque eles são obrigados. Porque no país deles eles não iam estar ganhando nem a metade, né, meu? E que, por exemplo, aqui mesmo, 1.400 dólares é uma boa grana, dá para comprar bastante coisa, né? É, uns 3 mil reais, né? É, É, exato. não tá chovendo emprego no Brasil que o cara ganha 3 mil reais, meu. Exato. É. Ainda Talvez para que mais alguém. trabalhando em garçom, trabalhando na cozinha, fazendo um emprego que de limpeza, por exemplo, arrumando cama. É que para quem fala inglês assim fluentemente, até que consegue uns empregos melhores, né? Ah, que emprego? Mas. O que tem que ver em inglês? Que um emprego melhor? Ué, como não, caramba? Tá, se tu Não quero falasse mais emprego. inglês, que emprego que tu ia conseguir, meu melhor? Taxista agora na Copa? Porra. O que tu vai fazer? Inglês não adianta nada. Bom, adianta, mas enfim. Vamos seguir, né? Senão a gente muda de assunto. Então tá. Tá, vamos seguir aqui, ó. Daí, continuando, pode botar assim, ó. Preenchendo a papelada. Cara, é uma burocracia. Animal, é uma burocracia que assusta, assim. Tem que fazer uma porção de exames. Eu botei tudo isso aqui no blog, tá? Eu botei todos os papéis que eles me enviaram, papel inteiro aqui para quem quiser ler. Inclusive a ficha médica, que são todos os exames médicos que a gente tem que fazer. É uma porrada e aqui eu quase desisti. Por quê? Eles dão uma ajuda de 150 dólares para te fazer os exames médicos. Só que aqui nos Estados Unidos, qualquer coisa relacionada à saúde é uma fortuna, né, meu? Tipo assim, ó, só pro exame de visão me custou 60 dólares, meu. Eu fiz no supermercado, tinha um oculista lá, eu fiz. Mas aí já foi 60 dólares. Aí eles me pedem um monte de coisa: exame de sangue, exame de. Pra ver se o cara usa drogas, exame não sei o que lá, um monte de coisa que eu nem sei o que que é. Mas que, inclusive, eu botei o papel inteiro aqui. Então, quem tiver curiosidade, quem quiser saber, só dá uma lida. E eles pediram um tal de exame X do. Da caixa torácica, sei lá o que que era, que só isso aqui ia custar quase uns 300 dólares aqui. E aqui foi um momento que eu quase desisti. Mas e aí foi aquele negócio, né, cara? Eu acabei pensando, ah, aqui eu não tô trabalhando pelo dinheiro mesmo, né? Eu tô pela experiência, então foda-se. Acabei fazendo e fui, né? E é isso. Eu acho que com relação à seleção, eu não tenho muito mais o que falar, meu. Tu tem alguma pergunta, alguma coisa que tu ache importante? Acho que foi bastante claro, meu. Principalmente sobre essa questão da empresa que você trabalhou, de repente pagar para o cara se deslocar até o navio. Não importa de onde o cara esteja, né? Isso que me deixou bastante surpresa, ao mesmo tempo cobra esse monte de exame, é uma coisa assim bem. É, mas assim, ó, pra mim aqui foi um problema, porque 150 dólares não ajuda porra nenhuma. Mas 150 dólares são R$ 300. Eu acho que no Brasil o cara consegue fazer esses exames com R$ 300, né? Ah, exames dá para fazer gratuitamente, Exatamente, né? Porque tem SUS, né, meu? Aqui né? eu me cravei, mas aí não é um problema. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar, que a mulher falou que eu tinha que ter um sapato preto e um tênis branco. Isso é uma coisa que me deixou profundamente frustrado, porque essa porra do Certinho. tênis branco, eu não uso tênis branco. Eu tive que comprar uma porcaria de um tênis branco especialmente para isso. E é uma porra de um tênis branco que eu nunca usei no navio. Eu não sei porque que ela inventou essa história que eu tinha que comprar um tênis branco, meu. É, brincado. Verificaram se você tinha o tênis branco? Não, nunca precisei usar tênis branco, cara. Nunca precisei usar tênis. O cara usa sapato o tempo inteiro, meu. Porra, isso aqui eu fiquei indignado. Gastei ainda dinheiro com a porcaria de um tênis. E se era pra levar tênis, eu podia ter levado o meu tênis, né? Porque assim, ó, eu acabei fazendo o quê? Quando eu saía do navio pra dar minhas voltas na cidade, pra fazer, me divertir, né? Aí eu botava tênis, né? Que saía na rua de sapato. Mas, porra, podia ter levado o meu tênis, que é confortável, né? Meu tênis que eu gosto, né, cara? Que é um tênis bom, né, meu? Mas, é, vamos para o próximo tópico, então. Vamos falar sobre o trabalho em si. Que a gente já falou, já deu uma pincelada só para seguir o que eu coloquei no post aqui, né? Para ser mais específico. Assim, ó, o trabalho, bem como eu escrevi aqui, não tem nada de glamuroso. O pessoal, eles não prezam por qualidade em termos de fotografia nos cruzeiros, assim. Eles prezam por quantidade. E isso em função do quê? Porque assim, ó, eles têm uma estatística que é assim, ó, eles vendem em torno de 10 a 15% do total de fotos que se tira. Quer dizer o quê? Se fizerem 1.000 fotos, eles vão vender 100 fotos. Então a linha de raciocínio deles é o seguinte: ah, então vamos fazer 10 mil fotos para vender 1.000 fotos, entendeu? Então o que eles querem é quantidade. Eles estão cagando e andando para qualidade. Tu tem que fazer foto, tem que bater foto, o máximo número possível que tu conseguir. Então, o nosso trabalho como fotógrafo no Cruzeiro consiste basicamente isso, cara: é ficar perseguindo as pessoas para lá e para cá, velho. Sabe? As pessoas já não aguentam mais bater foto e tu tá ali, tac, tac, tac, batendo foto na cara delas, assim, né, meu? É bem isso. É bem isso, meu. E é cobrado uma meta assim de venda, porque se nossa faz uma foto ruim. É cobrado assim, tipo, ó, você tem que vender tantas fotos, você não tá vendendo isso. Não, o cara dá uma meta tipo assim, ó, ah, tu vai fazer foto lá nessa festa, que assim, ó, no navio tem festa todo dia, né? Sabe, num cruzeiro tem festa todo dia, tem diversos lugares. Eu não sei, tu nunca foi em cruzeiro, né? Eu não. É, o bagulho é enorme, enorme, enorme. Existem vários ambientes, existem salões de festa, existem festa pra teenager, festa pra não sei o quê, festa na piscina, festa não sei o que lá. Tipo, é um bagulho, discotecas dentro do bagulho. Então aí, por exemplo, ah, hoje é a festa especial da tequila lá, não sei o quê. Aí tu vai ter que ficar lá fotografando por 2 horas e tu tem que ter 500 fotografias, por exemplo. Entendeu? É esse tipo de meta que o cara tem, né, meu? E se você não vender nada dessas 500 fotografias? Como eu te disse, esses caras, eles não sabem a concepção de trabalho para trabalho escravo. É capaz do teu gerente dar um tapa na cara, velho. Eu não duvido, velho. Tem um cara lá que Nossa, apanhou do gerente, meu. Os caras, ô, tá meu, louco. não, é o que eu tô dizendo, as leis de trabalho que tu conhece, o que a gente conhece de trabalho não se aplica lá, lá é um universo paralelo. O cara chega e fala assim, ó, mas seu filho da puta, cara, não tem respeito, velho, não existe respeito, tá ligado? Assim, ó, mas é um filho da puta aqui, como é que tu não fez, não sei o que, vai tomar no teu cu, tu vai ver, não sei o que, que vai te acontecer, tu... Ô, meu, os caras ameaçam na cara dura, assim, meu, sabe? Não tem essa Nossa, de que ser horror. legal, de não sei o que, meu, tu tem que Caramba. trabalhar, meu, tu tem que trabalhar, velho. Ô, meu, o cara é muito mal acostumado, velho. Ô, meu, o cara é muito mal acostumado. Ainda Chega lá, tu vai ver. mais Cara, a gente é muito mal acostumado. Eu tô te falando. Educação, eles não sabem o que é essa palavra, cara. Não tem educação no dicionário deles. você, né? Não, mas eu imagino um chefe xingando funcionário assim, o quanto que ele ia apanhar aqui também, né, cara? Porra, tá louco? Um cara desse fala um bagulho desse no Brasil, o cara é processado, né, meu? Assédio, Não, né, velho? nossa senhora, mas o que eu já ouvi de histórias, né, do local que eu trabalhava, de chefe muito folgado apanhar, Ah, não, não é certo, né, raro. cara? Certo, certo. Não, mas e lá ainda tem um negócio assim, ó. Uma vez por semana. Por exemplo, assim, ó, o navio que eu tava era ciclos de 7 dias. O que que acontece? A gente saía de Miami, passava 7 dias viajando pelo Caribe, e no outro domingo, 7 dias depois, a gente chegava em Miami de novo, aí saía todo mundo e entrava outro grupo de pessoas. Então vamos dizer que eu tinha um ciclo de 7 dias, uma semana. No final de cada ciclo, tinha uma reunião com todo mundo junto, e o cara falava: ó, a gente conseguiu as nossas metas, a gente conseguiu não sei o quê, ó, o fulano de tal, que porcaria é essa das fotos que tu fez, não sei o quê. Ô, meu, os caras falam sem piedade, assim, na frente de todo mundo. Então, isso aqui é. Tu tenta fazer os negócios certos pra não passar vergonha depois, né? Sabe? Vixe, Tipo, é um troço meio. É isso, sabe? É bom que fazer, cara. É loucura. bom fazer. Acredite em mim. Bom cumprir a meta que o cara te dá, velho. Tá? Te xingaram, Leandro? Cara, eu até que eu tive só uma treta lá com um chefe do laboratório, que foi o primeiro dia que eu saí para fotografar, e eu tive uma treta animal lá que quase me expulsaram, quase me deixaram no México, cara. A primeira semana de trabalho, quase me expulsaram do negócio. Assinei uma ocorrência, eu assinei uma advertência, velho, com o capitão do navio, com todos os capitães. Eu na salinha levei mó mijada, velho. Caralho, né? Foi uma história muito maluca, cara. Bah, tá louco. Quer que eu conte? Eu conto até, né? Foi assim, ó. Teve uma festa do spa lá, né? Isso a primeira semana, cara. E assim, ó. Bebida no navio é muito barato. para quem trabalha lá. Tu compra uma garrafa de vinho por 2 dólares, cerveja é 1 dólar, tipo, é muito barato. E geralmente quando tem festa, por exemplo, de um time, por exemplo, ah, vai ter festa aqui do pessoal da fotografia, bebida é tudo de graça, né? Sabe, comida é tudo de graça, bebida é tudo de graça. Então é isso, né, cara? É beber até cair, né, meu? E aí assim, ó, teve essa festa e tal, não sei o quê, né? E aí tava eu e mais 3 pessoas, tá? Eu mais uma pinta da Irlanda, mais uma outra pinta da Índia e mais outra da Turquia. E a gente, os mais bêbados ali, né? E aí acabou a festa, não sei o quê. Ah, não, a gente tem que continuar bebendo, não sei o quê, parará. Ah, vamos lá pro deck 8 lá, que era o deck 8, né? Que a gente chamava, né? Que era a poa do navio, meu. Tá ligado? Onde é o bico do navio? Então, não pode ficar lá, tipo, é proibido. Não tem aquele filme do Leonardo DiCaprio lá do Titanic, quando ele fica com a minazinha lá na ponta, ela abre os braços assim, sabe? Bem Sei. na ponta do navio. Então, é lá, né? E a gente foi pra lá, né? Só que a gente foi escondido. Isso era umas 3 horas da manhã, né? Até porque a cabine do capitão, de todo mundo que tá pilotando o navio, fica bem em cima daquele negócio, né? E a gente foi escondidinho, pá, no escuro, abriu a porta, não sei o quê, ficou encolhido. Sim, agachado, aí eles não conseguiam ver, né? E a gente já tava ali, não sei o quê. E tu sabe como é que é, né? Tipo, a quantidade de bebida que o cara bebe é diretamente proporcional à falta de bom senso e à vontade de mijar. E aí, o que aconteceu, né? E eu tenho que dar uma mijada, né? Ah, eu vou mijar ali, vou mijar no mar, né? Peguei, fiquei em pé no bagulho e mijei lá de cima, né? No mar, velho. E nisso, bah, cara, só deu um holofote, meu. O cara, acho que alguém viu o vulto lá de cima. Sabe aqueles canhão, cara, de luz, meu, que os caras iluminam, tipo, porra, iluminam um iceberg lá, não sei aonde. Pá, cara, imagina todo aqueles canhão de luz em mim, assim, né, meu? E aí eu sei que deu, cara, uns 3 minutos, tinha uns 3 oficial lá já nos pegando, não sei o quê. E eu bebaço, né? E aí, pô, foi cada um pro quarto, não sei o quê. Daí os caras, não, tá, podem ir embora, não sei o quê. E aí deu uns 5 minutos na minha cabine e tinha mais uns 3 oficial me chamando. Aí eu tive que ir lá falar com o chefe da segurança e tive que fazer exame de bafômetro, que eu rodei, óbvio. E. Ah, vai, foi um bolo, né? Foi um bolo desgraçado. Eu sei que assinei ocorrência, tive que falar com os capitães. Ah, foi uma coisa, né? O bagulho parece um quartel. O negócio parece um quartel, velho. E com razão, né? Imagina. Tem que ter um negócio de segurança extremo, assim. Porque se tu pensar, é um container em alto mar. Imagina que se algum faz um troço terrorista lá, morre 4 mil pessoas, né? Se tu pensa que os caras têm que se preocupar com segurança em um avião, imagina um cruzeiro, né, meu? Tu tá lá no meio do oceano, né? O que vai fazer? Aí eu sei que eles quase me deixaram no México, meu. Foi isso. Mas, ah, o pessoal. Aí ficaram me chamando, aí me apelidaram de Deck 8. Ficou meu apelido no navio, né? Deck 8. Porra, os caras tiravam sarro, né, meu? Os caras trabalhando há anos, às vezes 10 anos, 20 anos no navio, não tem nenhuma ocorrência. Eu, minha primeira semana, já tava assinado lá, né? Mas vamos continuar aqui, meu. O que que eu tava falando mesmo? Então, o negócio deles é a quantidade, não é a qualidade. Então é isso, tem que ficar correndo atrás das pessoas e fazendo o máximo de número de fotos possível. Isso quando está tirando foto, isso quando não está carregando o equipamento para lá e para cá, né? Para montar os estúdios e tal, coisa assim. E vamos lá, o que mais que eu escrevi aqui? Na companhia que eu trabalhei, nananana. Ah, então, isso que eu já tinha falado, né? Que lá eu costumava trabalhar umas 12 horas por dia, mas tem companhias que trabalham muito mais, tá? E aqui, ó, eu coloquei os horários completos de uma rota completa, que é um circuito completo de uma semana. Eu coloquei os horários, inclusive que não estão só os meus horários, mas estão os horários de todos os outros fotógrafos. Tem o horário aqui do gerente, o horário do técnico do laboratório, que é o cara responsável por todas as impressões, e o horário de todos os outros fotógrafos. Eu não sei se tu consegue ver aí, mas é interessante para te ver quais são os tipos de trabalhos. E é só tu pensar assim, ó, por exemplo, ah, vamos dizer que eu seja o fotógrafo número 5. Aí tu vai ver como vai ser teu dia a dia durante uma semana ali no navio, tá? Ou escolhe o fotógrafo número 7, por exemplo. Eu não me lembro qual que eu era aqui. Eu acho que eu era o fotógrafo número 8. Mas assim, ó, essa semana aqui, ela foi um pouco ímpar. Por quê? Porque isso aqui eu acho que foi a semana do Ano Novo. Então tem uma série de coisas que eram diferentes no Ano Novo. Por exemplo, a gente tinha várias festas durante a semana que. Ah, não, aliás, isso aqui não foi a festa de Ano Novo. Isso aqui era festa de Ano Novo, mas também era um coisa fretado. Era tipo assim, ó, um grupo de pessoas fechadas que alugaram um navio. Vamos dar um exemplo aqui. Caramba. Vamos dizer assim, ó, vamos dar um exemplo. Tipo a Amway. Se lembra quando tinha a Amway? Sabe o que vem na cabeça a Amway? Vamos dizer que teve a Amway e eles estão fazendo um congresso reunindo as pessoas e eles vão pegar e fretar o navio, entendeu? Eles fretam o Entendi. navio e é tipo 2.000 pessoas da Amway no navio. Então o que acontece? Como era um grupo fechado de pessoas, eles estavam tendo tipo discursos, sabe, palestras, coisas assim. Então não tinham as festas que normalmente tem. Que é para as pessoas que estão de férias, por exemplo. Então essa aqui é uma semana um pouquinho diferente. Não é uma semana 100% normal como seria uma rota normal. E é mais sisudo ou é tipo festa de fim de ano de empresa mesmo, assim, que começa a série e depois vira uma zona? Eu fiquei tipo uns 3 meses lá, teve 3 grupos. Eu acho que um grupo, pô, cara, eu tive um azar. Num grupo antes de eu entrar, era um grupo que tava o Kiss. Tu acredita, meu? Imagina se eu tivesse Nossa, ido, cara. Era um muito louco. bagulho do Kiss lá, Kiss tocando todas as noites. Pô, perdi. Tá, mas enfim. Assim, ó, teve um grupo que eu fui que era de músicos, era só bandas. Era só bandas de aqui dos Estados Unidos. Tinha bandas muito famosas, inclusive, que eu não conheço porque eu não sou americano, né? Sabe? É tipo tu pegar algumas Titãs, por exemplo, no Brasil. Ah, é uma banda que é famosa pra cacete, mas é famosa no Brasil. Se o cara é de outro país, o cara não conhece. Ah, então, enfim. Aí teve uma que era banda, teve um outro negócio que era chinês lá, não sei o que que era. Eu sei que só tinha chinês, meu. Bah, tinha chinês pra cacete, cara, no bagulho. Não, é sério mesmo, nunca vi tanto asiático no mesmo lugar. Nossa, bem que tu mora em São Paulo, tu tá acostumado, né? Mas e aí? E tinha um outro grupo que era. Deixa eu ver, músicos chineses. Ah, e um outro grupo que era tipo uma religião, não sei o que que era. E, enfim. E aí aqui eu botei o horário, então, tá? De todos os dias da semana, eu acho que vale a pena dar uma olhada, assim, bem instrutivo, sabe? Pra te ver como é que era o dia a dia. E assim, ó, normalmente a gente trabalhava com 8 fotógrafos, e nesses horários aqui foi exatamente quando entraram 2 fotógrafos a mais. Então a gente teve bem mais tempo vago. Vocês conseguem olhar aqui nos horários. Como é que se fala, meu, horário, meu? Que em Horário. inglês é schedule. Escala. Hã? É a escala de trabalho, isso aí. Tem toda. Porra, eu tô tentando me lembrar dessa palavra. E é exatamente a mesma tradução, né? Que imbecil que eu sou, cara. Aqui tem a escala de trabalho de uma semana inteira aqui. Aí tem como ver aqui. Às vezes tu trabalha 3 horas, folga 1 hora. E trabalha mais 2 horas, folga 1 hora. E trabalha mais 3 horas, parará. E eu coloquei isso completo. Inclusive tem as metas do dia aqui. Ó, por exemplo, tem please offer other staff items to every guest. Que é para oferecer, por exemplo, a meta daquele dia é vender quadros em Canvas, por exemplo. O outro dia, é vender máquina fotográfica. Tem várias metas aqui. O que mais a gente tem para falar? Vamos ver. Fabian, but... Ah, então. E aqui é importante falar assim, ó, que são basicamente 7 tipos de fotografias dentro do navio. Que a gente pode falar sobre elas agora, né, meu? O que tu acha? Acho uma boa. Tem até uma pergunta já. Então, peraí, deixa eu dar uma vírgula. Sonora. É, uma vírgula sonora. Vai aí. Beleza. Pergunta aí então, meu. O que que é? Fala com a boquinha. Então, Neno, é o seguinte, qual era o formato que vocês vendiam da foto? Era impresso ou digital? Tu tinha a opção de ter digital também. Só que tu era obrigado a comprar o Open Drive do navio, que custava 30 dólares. E aí todas as fotos que tu comprasse poderia ter o arquivo digital também. Vamos dizer assim, Ah. ó. Tu pagou 30 pila pelo pendrive e tu comprou 10 fotos tuas. Aí dessas 10 fotos que tu comprou, tu pode ter o arquivo digital. Ah, entendi. Entendeu? É, porque às vezes a pessoa tá no cruzeiro e quer colocar foto no Facebook, né? Até porque a maior parte das coisas que as pessoas fazem com foto hoje em dia é pra botar na internet. Exato, quase ninguém imprime nada, né? Não, mas isso era um baita negócio, se tu for pensar. Tipo assim, ó, se tu fosse comprar 2, 3 fotos, 4, 5 fotos, talvez não compensasse. Mas para quem vai com uma família enorme, cara, e eu vou te dizer, tem gente que compra todas as fotos, meu. Se tu bater 100 fotos, a pessoa vai comprar 100 fotos. Ou tu imagina assim, ó, tu vai com a tua família, 5 pessoas. Se cada um vai comprar umas 2 fotos. Compensa comprar o pendrive, porque daí cada um bota as fotos lá e depois tem como imprimir e dar a foto para todo mundo, entendeu? Entendi. Entendeu? Aí sai muito mais barato do que se tu fosse comprar uma foto para cada um, por exemplo, né? Essas fotos sempre em JPEG. Sempre JPEG. A gente só trabalhava em JPEG. Tu imagina que era assim, ó, talvez umas 3 mil fotos por dia. Tu imagina que o cara no laboratório, ele não tem como trabalhar em RAW. Ele tem que pegar o Entendi. JPEG e já tá praticamente pronta. O cara só dá uma cropadinha, se for necessário, e pum, imprimir. E é isso. O bagulho é em massa, assim. É, mesmo porque você falou que a qualidade Não interessa. não interessa. Então, o importante é imprimir a maior quantidade de fotos possível, né? É. Mas então vamos lá, vamos falar sobre os tipos de fotografia que eu fazia. Coloquei aqui basicamente, tá? Isso eu digo basicamente porque sempre é claro que eles inventam uma coisa e outra, né, meu? Sempre, ah, hoje vai ter um evento lá com o capitão não sei o quê, tu tem que ir lá bater uma foto do capitão com os convidados, por exemplo. Então sempre tem uma coisa diferente, uma coisa e outra, e tu é a pau pra toda obra lá, né, meu? Mas existem basicamente sete tipos de fotos. A primeira foto, que são as fotos de embarque. Que é o seguinte, imagina que tu passou pela alfândega ali, que tu vai embarcar no navio. O que que a gente faz? Tu é obrigado a passar por um fundo verde, que a gente vai fazer uma foto tua ou com a tua família, e depois a gente vai botar uma foto do navio por trás, que é a foto de embarque. E aqui eu coloquei um vídeo que eu fiz, que eu mostro bem como funciona isso. Tu viu, né, o timelapse que eu criei, né? Eu vivi sim. Te passei. Eu criei um timelapse em que mostra direitinho como funciona, desde o setup das luzes, desde a gente montando toda a parafernália, colocando o fundo verde, colocando as umbrelas, colocando toda a iluminação, até a parte que passa os clientes por ali, e aí é eu mesmo ali fotografando. Depois eu coloco alguns exemplos no final de como são essas fotos. Eu coloco alguns exemplos com o fundo verde, depois com o fundo com o navio. E aí vocês têm uma ideia exata do que é isso. Eu deixei o vídeo aqui no post e todo mundo pode dar uma olhada. Bom, então é isso. Eu acho que mais explicativo do que isso é impossível, né? Sobre as fotos de embarque. Tem alguma dúvida? Não. Ah, nenhuma. Só achei os fundos meio discutíveis, assim, né? Mas o pessoal gostava? Ah, eles adoram, né? Ah, é? Sim, porque tá o navio que o cara tá viajando. Aí se prestar atenção embaixo tem a rota, todas as cidades que o cara para, né, meu? É uma Entendi. recordação, né, cara? Souvenir, né, meu? Ah, entendi. Entendeu? É tipo recordação da viagem. É tipo assim, tá o um navio ali, tu na frente e é isso, como eu disse, toda a rota ali de todas as cidades que tu tá indo. E eu não sei se tem mais alguma coisa ali. Aí depois, geralmente, a gente tá partindo o navio, a gente faz essas fotos durante a manhã. Geralmente é. Bom, isso é relativo, né? Depende do porto que a gente tá, mas geralmente Miami a gente ficava até uma hora por aí fazendo essas fotos, daí saía correndo pro navio e depois tem as fotos da partida, que é sail away, como a gente chamava, que é quando o navio tá indo embora do porto e ele fica passando ali pela costa de Miami e tal, que todo mundo vai pro deck aberto lá, que é para ver o navio indo embora, né? O navio zarpando. E aí a gente faz fotos nesse momento também, que é para as pessoas se lembrarem, né? Se lembrar não, como eu disse, é tudo é motivo para tirar foto. Então, tipo, aí tu tá, o navio tá Aquela zarpando, ceninha da pessoa dando tchau. né? Não, mas aí, aqui ainda tá beleza, porque aqui ainda é tudo festa, as pessoas, ah, fotografia, ai, fotógrafo, ainda dão risada, sabe? Ainda tão felizes contigo. Aqui elas ainda estão dispostas a fazer essas fotos, mas depois começa a ficar estressante, né? Aí tem que ter cara de pau e os caras. Bah, tem gente que xinga, né, meu? Mas enfim, eu coloquei aqui, aí durante a partida, e eu deixei um exemplo de uma foto dessa aqui no site pra quem quiser. Sabe, em alguns posts que a gente fala, em alguns episódios, eu falo assim, ó, se puder vir no blog aqui, dar uma olhada no post aqui, né? Vem que vai ser interessante. Mas eu acho que esse aqui é um dos que é obrigatório, né? Porque tem tanto exemplo aqui, meu. Exato. Então tá. Além do mais, é muito engraçado, né? É. Então, tá. Daí aqui eu botei durante a partida, eu botei uma foto que eu fiz. Aí depois tem, como eu já disse, durante as festas, que são diversas festas, e a gente vai lá e bate foto das pessoas bebendo, das pessoas dançando, das pessoas se divertindo. E aí, inclusive, eu escrevi aqui, ó, se não fosse fato de termos acordado às 7 horas da manhã, ter trabalhado o dia inteiro e no outro dia ter que estar acordado de novo às 7 horas da manhã, até que não seria mal. ficar batendo foto nas festas, porque, pô, um monte de mulher bonita, e tu tá ali, um clima agradável, e festa, né? Música, parará. Só que tu já tá tão cansado que tu tem que ficar depois da meia-noite até uma, duas, 3 horas da manhã batendo foto, porra, é punk. E assim, é Imagina. festa todo dia, tem uma hora que tu já nem é mais festa pra ti, já é um saco, né, meu? Sabe? Tu já não tá mais numa festa, tá no inferno batendo foto, né, meu? Não, é sério, meu? E aí eu botei aqui, ó. Essa aqui é a pior, que são fotos que a gente faz nas horas de recreação. Que é o quê? É nas horas que as pessoas estão descansando. Elas estão lá no bar, tomando uma ceva, estão na beira da piscina, estão lendo um livro, no deck, tomando um banho de sol e tal. E essa aqui é a pior das partes, porque, porra, velho, tem gente que tá lá querendo descansar, e aí tu fica enchendo o saco com foto, meu. Os caras se irritam, sabe? Imagina, tu sentou lá pra ler um livro e vem cá encher o saco, bater foto. Mas tem que fazer, né, meu? E você tirava foto e depois perguntava? Não, o pior é que o cara tem que falar, vou tirar uma foto, não sei o quê, porque o cara tem que estar olhando no mínimo, né, meu? Entendi. Sei lá, cara, tem que ter cara de pau, velho. Ah, mas eu vou dizer assim, ó, depois de um. Isso é muito bom pra treinar a timidez, inclusive. Pra pessoas que são tímidas, meu, puf, tu vai acabar a timidez, meu. Porque tu tem que ficar. É o que a gente fala de teasing, sabe? As pessoas têm que ficar perseguindo e falando e falando, falando. Bah, não tem essa. E aí ainda ficar falando em outra língua, né, meu? Putz, não tem, cara. Tem que ter cara de pau, velho. E não é coisinha assim, ó, tipo, ah, não, com calma, caminhando, não, meu. Bagulho é pau e pau. É, tipo, muita rapidez, sabe? Porque tu imagina, tu tem 1 hora pra fazer 200 fotos. Em 1 hora, 200 fotos a cada 30 segundos, tu tem que fazer uma foto. Então não tem essas de parar pra pensar, meu. Tem que ser rápido, sair correndo. Foto, foto, vamos todo mundo junto aí, sorrir, olha passarinho, olha não sei o quê. Sabe? É gritaria full assim. Tipo, é adrenalina, meu. É adrenalina, sabe? É rapidão mesmo. Então é como eu escrevi aqui, ó. Nas horas de recreação, consiste de caminhar pelos decks ao redor das piscinas, tarará. E é isso. A meta geralmente são 200 imagens que a gente tem que fazer. E aí depois uma outra situação que é durante as refeições, que a gente bate foto na janta. Eu acredito que nós tínhamos lá mais de 10 restaurantes, mais de 10 diferentes restaurantes no navio. É tipo assim, tem um restaurante que é japonês, tem um restaurante que é italiano, tem um restaurante que é comida brasileira, tinha um restaurante lá que era de churrasco, ó. Era churrascaria. Nossa, É. e era bom? Ah, eu nunca experimentei, mas eu tenho certeza que não era. Porque tinha alguns brasileiros lá que eu perguntava, os caras falavam, não, nada a ver com churrasco. Tipo, é churrasco, mas não é. Pra te ter uma ideia, que os cozinheiros eram indianos, né, meu? Tipo, eles usavam ervas e não sei o quê. Não é churrasco como a gente faz no Rio Grande do Sul. Até a carne não é a mesma também, mas enfim. Tem vários tipos de restaurantes. E aí tinham 6 restaurantes que a gente iam pra fazer fotos. É tipo assim, a gente levava em torno de 4 a 5 horas. A gente passava normalmente 2 a 3 vezes pelo mesmo restaurante e a gente fazia cada fotógrafo em torno de 600 a 1.000 imagens. Geralmente a gente trabalhava em 2 fotógrafos. Então era assim, ó, vamos dizer, ah, tu e o Rafael vão trabalhar nos restaurantes hoje. Então a gente ia começar indo no primeiro restaurante, as pessoas iam estar jantando, a gente ia bater foto dela sozinha e depois ela junta com o namorado, com a mulher, o marido, sei lá. Às vezes com a família todas juntas. É como eu disse, tudo que for pretexto para bater foto, vão bater foto, porque quanto mais foto, melhor, tá? Eles querem quantidade. Quanto mais fotos tiver, melhor. Então, é claro que chega no último dia, as pessoas já estão saturadas até nos restaurantes também, né? Os caras já não querem mais saber, né? Imagina, todo dia o cara senta para jantar e todo dia vem alguém encher o saco querendo bater foto, meu. Mas é isso. A gente faz em torno de 1.000 imagens por dia, cada fotógrafo. E a gente costuma ir entre 2. Outra situação, outro. Eu botei um exemplo aqui disso também. Eu tenho exemplo de todas essas fotos que eu tô falando, eu botei exemplos aqui. Agora, dos O melhor. embarques e desembarques. É, tu dá risada, né, malandro? Tá? Que é dos embarques e desembarques em cada porto. O que que acontece? Imagina que a gente parou na Jamaica. As pessoas saem do navio, passam o dia lá fazendo alguma excursão, ou conhecendo a cidade, ou não sei o quê, e elas voltam para o navio no final do dia. Bom, adivinha quem está lá quando elas estão saindo do navio? Os fotógrafos, né? Para variar, batendo foto deles. E aí o que que acontece? Cara, a gente tem pessoa. Olha, na Jamaica eu acho que foi o único que eu me safei, hein? Porque tinha um cara que era moreno, um cara negro, e aí ele se vestia de Rastafari, tá ligado? Essa eu nunca tive que fazer, cara. De Rastafari, eu nunca tive que me fantasiar, cara. Pelo menos isso. E aí, assim, ó. Imagina que, por exemplo, ah, o Rafael vai se vestir no México, tá? A primeira foto que eu coloquei aqui, por exemplo. A gente parou no México. Então, o Rafael vai se vestir de mexicano. E eu vou bater foto do mexicano com um turistinha do lado ali. Geralmente existe um rodízio, né? A gente troca. Existem várias fantasias. Várias fantasias, assim. Em cada lugar a gente coloca alguma coisa que seja típico, por exemplo. Aqui o exemplo que eu botei até do México. Eu tô vestido de mexicano aqui, né? Então é isso. Cada porto que a gente para, a gente coloca alguma fantasia que tenha a ver com um lugar. Normalmente são dois fotógrafos, um vestido de mascote e o outro batendo foto. E normalmente são três pessoas vestidas de alguma coisa. Isso é tipo assim, não, duas pessoas vestidas com alguma coisa, dois fotógrafos batendo foto dessa pessoa vestida de alguma coisa. Aí tem um fotógrafo, sabe uma boia salva-vida? Eles têm tipo uma boia salva-vida com o nome do navio. Então eles botam uma boia salva-vida e tu vai lá e bate uma foto tua com a boia salva-vida. Esse é outro tipo de fotografia que a gente faz nos lugares que a gente para. E outra pessoa que vai lá pro fundo do navio, que é pra bater uma foto tua com um navio do fundo, assim. Então, nos desembarques e nesses diferentes portos são esse tipo de fotografia. Quanto a essas fantasias, tu vai ver aqui, essa que eu tô de mexicano aqui, que é, não tem do que reclamar, meu. Isso aqui é o paraíso, se tu for comparar com as outras fantasias. Não por ser ridículo, tá ligado? Mas é porque tu consegue pelo menos respirar. Imagina tu, como eu escrevi aqui, ó. É bem como eu escrevi aqui, ó. Existem fantasias muito pesadas que embaixo do sol do Caribe, por horas a fio, se tornam desumanas. Imagina tu com uma fantasia pesada pra cacete, cara. Tu não consegue nem respirar debaixo do sol, velho, do Caribe. Ô, meu, é pra matar. Tem gente que desmaia. Tem gente que desmaia. Assim. Tem que ver esse post no site, né, cara? Porque eu fico imaginando tipo 40 graus e o cara fantasiado de golfinho. É, meu, o cara não consegue nem enxergar, meu. Ô, meu, não dá nem pra enxergar, cara, o troço, cara. É um bagulho pesado, é uma cabeça do tamanho de um, não sei nem como, com que comparar. É uma cabeça do tamanho de uma roda de caminhão, tipo uma circunferência de uma roda de caminhão, cara. O bagulho é pesado pra cacete. Ah, tá louco? Não, e as pessoas abraçam, as pessoas chegam, ah, pensando que são engraçadas e pulam em cima do cara, tá ligado? Não, meu, tu fica, cara, tu fica, bah, tá louco, meu. E assim, ó, tu fica em torno de 3 horas batendo foto e é em torno de 500 fotos cada fotógrafo aqui. E aqui eu botei um exemplo, né, meu, que tu tá dando risada, que é eu vestido de golfinho e tem uma outra eu vestido de pirata também. Mas é, cara, essas aqui não são nada comparada com as outras. Tem umas que são muito ridículas, meu. Tem umas que são uns papagaio, velho. Puta, que nem eu tava falando, pô. Ah, tem umas que são cruel. Tem umas que são cruel. Ô, meu, tem umas eu não peguei essa, mas e os caras que vão pro Alasca, velho? Tem umas fantasias de urso, cara. Tu tem ideia do tamanho, cara? Pô, pelo menos tá no Alasca, né? Tá frio, cara. Nada, meu. Os caras quase morrem desidratados. Cara, é muito calor, meu, dentro do bagulho. Não, isso é pra te ter uma ideia. No Alasca, os caras quase morrem desidratados de tanto suar dentro do bagulho, de tanto calor. Agora, tu imagina aqui, cara, nessas praias aí no Caribe, velho. O calor que a gente passa, velho. Imagina o calor que a gente não passa nesses troços. Puta, cara, um tubarão martelo, velho. Tu tem ideia? Essa é a pior. Essa é a pior. O tubarão martelo, ele tem uns bagulho comprido assim do lado, que é os olhos dele, né? Tu não consegue encher, meu. Tipo os trapalhões, tá ligado? Quando os caras estão com uma escada, com uma vassoura e o cara se vira. Tipo o Chapolin, o Chaves. O cara tem uma escada e o cara se vira, derruba uns 10 do lado, assim, meu. É tipo exatamente isso ali, cara. É exatamente a mesma coisa, meu. Porra, o cara tem que ficar cuidando dos movimentos e bagulho é pesada a cabeça, cara. A cabeça é pesada, pesada, pesada. Mas, enfim. Eu botei algumas fotos dessas aqui para vocês se divertirem um pouco. Devia ter colocado no tubarão martelo, Ah, eu tenho umas aqui, mas eu não botei porque senão ia ficar muito exemplo. Eu tenho vários exemplos. né? Acho que nesse caso, quanto mais exemplo, fica mais ilustrativo, mais útil, você não acha? É, não, eu acho que é o suficiente. Isso aqui tá o suficiente já, meu. Não, mas tu tá reclamando. Tinha uma foto que a gente fazia assim, ó. Tinha uma ilha que a gente parava, que era uma ilha da Norwegian, tá? Do cruzeiro. Então, o que que acontece? A gente pegava e ia bater foto das pessoas na praia. Tinha um cara que tinha que se vestir de garçom, cara, e entrar dentro da água, meu. E geralmente eu que tava batendo foto. Eu tinha que entrar dentro da água, meu, com a água até o meu umbigo, às vezes até o meu peito, batendo foto das pessoas dentro da água, velho. Nossa, tá. Porra! E com onda, tudo mais. Não, até pelo menos isso, não tem onda lá, né? O mar é calmo, né? Mas eu Ufa. tô falando, tu tem que te. O cara, por exemplo, o cara tem que se vestir de garçom, velho. Só que é um garçomzinho Tem que tirar com a sexy, tá própria ligado? É câmera. ridículo, né, meu? Porra. Cara, no Natal, velho, tinha Santa Sexy. A mina tinha que botar uma fantasia de, tipo, como se fosse um Papai Noel sexy, velho. De mini saia, caralho. Olha que coisa ridícula, né, meu? Porra, pelo amor de Deus. E é neguinho do mundo inteiro com a tua foto, né, cara? Porra. É que nem eu com essa porcaria de vestido de mexicano. Imagina, tem neguinho aí no mundo inteiro com uma foto minha vestido de mexicano, né? Eu pagando, porra. Pagando mico no mundo inteiro, né, velho? Mas vamos lá, cara. E assim, ó, e a última foto, que eu acho que é as fotografias mais sérias que tem, que são fotografias formais mesmo, que a gente usa diversos background, diversos tipos de background. Por exemplo, imagina que tu tá com a tua família lá, tu quer uma foto formal tua com a tua família. Então tu vai parar na escada, tu vai fazer aquela foto bonita mesmo, sabe? As pessoas costumam se vestir bem para fazer esse tipo de fotografia. Geralmente tem algumas noites que é janta de gala, né? Então as pessoas se vestem realmente bem, elas se vestem legais e aí geralmente elas vão lá, aproveitam para fazer uma fotografia. Aqui eu É fiz tipo mais um. aquela vontade de fotos da cara, assim, sabe? Isso É isso? aí, mais ou menos isso, é. E assim, ó, tem diversos tipos de background. Cada noite existem uns dois, três tipos de backgrounds diferentes. O cansativo aqui, o que que é? Porra, velho, é ficar montando esses backgrounds, sabe? Desmontando, porque toda noite a gente tem que carregar essas porcarias, carregar todas as luzes e montar toda aquela parafernália e depois desmontar tudo e carregar de novo. E eu fiz um vídeo aqui também, timelapse, mostrando direitinho como funciona. Desde quando começo a montar esses backgrounds. Nesse exemplo aqui são três diferentes. Se prestar atenção, é uma praia do lado esquerdo. Ah, não me lembro qual é, eu acho que é um background neutro, tipo, é só uma cor acinzentada no lado direito. E bem no meio, se vocês prestarem atenção, tem tipo uma umbrella, assim. É porque eles vão bater foto das escadas. A escadaria é um background. E aí eu botei aqui, dá pra ver no vídeo completo, começando a montar todas as luzes e montar os backgrounds até acabar. E eu coloquei uns exemplos também no final. Então vale a pena dar uma olhada nesse vídeo que eu montei aqui especialmente para vocês. Tá aqui no post, deem uma olhada. E é isso, que mais tem para falar? Eu acho que basicamente são esses tipos de fotografia, meu, que existem no navio. Perfeito? Perfeito. Alguma dúvida? Não, só queria mais exemplos de tubarão martelo e Isso aí outros tu vai ficar animais. querendo, meu. Isso aí tu vai ficar querendo, cara. O cara do tubarão martelo é terrível. Porra. Tinha que ter o time-lapse do tubarão martelo. Não, ainda bem que eu não fiz, que eu não quero nem me lembrar, meu. Ah, é. Então Pô, tá. Neno, só perguntas assim, meio de curiosidade. Você foi para quantos países no Caribe? Você lembra? Ou eram muitos, assim? Vixe, cara, nem me lembro. Perdi as contas. E esses tempos de descanso, dava para curtir mesmo lugar ou era muito corrido? Nós fotógrafos até que nós temos uma vida boa comparado com as outras pessoas. Por quê? Porque a gente tem horas de folga, a gente não trabalha tipo 10 horas consecutivas, então a gente sempre tem um intervalo bom que a gente pode sair quando a gente para nas cidades. Geralmente eu costumava trabalhar até às 11 da manhã e depois eu só tinha que começar a trabalhar de novo às 4 ou às 5 horas da tarde. Então me dava um intervalo bom para mim conseguir almoçar e poder sair e fazer alguma coisa, né? Aí tu fala assim, ó, ah, mas sei lá, 4 horas não é o suficiente para te conhecer uma cidade. Realmente não é. Só que se tu pensar que tu volta diversas vezes na mesma cidade, porque tu tá sempre viajando, tu nunca para, então é mais do que o suficiente. É como se imagina assim, ó, tu vai ficar viajando para São Paulo, só tem 4 horas. Só que tu vai 20 vezes para São Paulo. São 20 lugares diferentes que tu pode conhecer em São Paulo. Cada vez que tu vai lá, tu escolhe um lugar. Ah, hoje eu quero ir em tal lugar. Tu entendeu? E aí 4 horas é mais do que suficiente. Assim, ó, tu não tem muito tempo para ficar andando, sabe? O tempo é curto, mas como tu tá várias vezes no mesmo lugar, é o tempo suficiente para conhecer muito bem, cara, os lugares. A ponto de chegar um momento que tu às vezes nem quer mais sair, tu para, ficar no navio mesmo, sabe? Já não tem mais nada para ver, tu já tá tão acostumado com a cidade. Como era o caso de Cozumel, por exemplo, eu ia quase sempre para lá. Então, sei lá, depois de 3, 4 vezes que eu fui lá, eu já conhecia tudo. Já não tinha muita coisa mais para fazer. Entendi. É isso. Resumo da ópera. Tu não tem muito tempo. Tu não vai passar um dia inteiro fora. Mas o pouco tempo que tu tem, em função de tu estar sempre visitando aquele lugar, é o suficiente para te poder conhecer e para te poder sair, te divertir bastante. Mas assim, ó, às vezes eu até Beleza. que eu tinha. Às vezes, por exemplo, eu trabalhava. Tem uns dias ali que eu trabalhei tipo 4 horas só por dia, meu. E eu tive o resto do dia inteiro livre. Por exemplo, eu me lembro uma vez na Jamaica que eu trabalhei até às 11 e depois não trabalhei mais o resto do dia. Quer dizer, tu tem o dia inteiro para fazer o que tu quiser. Ah, que bom. Bom, agora vamos para as considerações finais, né, Nena? Então tá, próximo tópico então. Vamos lá? Dica. Devo falar um pouco agora sobre como era a vida a bordo, né? Como é viver no navio, né? Acho que a gente já deu uma pequena pincelada aí, eu acabei falando muita coisa, mas vamos se ater mais a isso mesmo. Então é assim, ó. Existem basicamente dois tipos de pessoas no navio, tá? Eu não sei o que que faz essa diferenciação, o que que distingue um do outro, mas eu sei que existe, que é crew de staff. Nós, no caso, nós não éramos crew. Nós não éramos como se fosse marujo. Nós éramos staff, que eu não sei o que que seria isso. É algo como apoio, né? Mas eu não sei É, eu acho em que que a gente não sentido. era tipo marujo, é como se a gente fosse funcionário. Eu não sei, cara, eu não sei o que que distingue algumas pessoas das outras, mas eu sei que existem muitas diferenças. Crew, por exemplo, eles não podem ir em lugares que os clientes, que os tripulantes vão, certo? Nossa. Mas dá um exemplo aí de crew. Quem é crew, por exemplo? Cara, crew é quem trabalha nos restaurantes, por exemplo, eles são crew. Quem, os garçons são crew, os caras que trabalham lá nos bagulhos das máquinas, coisa interna, isso é crew. Os caras que fazem cama, isso é crew. Cozinheiro, crew. A maior parte das Nossa, então pessoas é são crew. bastante gente. A maior parte do navio é crew. Nossa, e staff é. O staff é tipo assim, fotógrafo, os oficiais, as pessoas que trabalham com arte. Eu acho que as pessoas que exigem tipo um nível um pouco mais elevado de educação, assim, ou existe talvez, não é esse caso, não que as pessoas não sejam educadas, mas eu acho que existe tipo assim, ah, esse cara tem um ofício e é uma coisa técnica, por exemplo, sabe, uma coisa, ou que tu tem um outro grau de, talvez seja isso, cara, que tu tenha um outro grau de relacionamento com os clientes, entendeu? Quer dizer, Entendi. nós como um fotógrafo não é a mesma coisa que um garçom, por exemplo. Entendi. Nós temos um outro grau de relacionamento com o cliente, porque a gente tem que conversar, nós vendemos alguma coisa, entendeu? Entendi. Talvez não seja essa a explicação, eu realmente não sei, mas é a minha percepção do negócio, sabe? A minha percepção é essa. O fato é que existe um precipício que nos separam do crew. Por quê? Porque pelo fato da gente poder frequentar essas áreas que são comuns aos clientes, nós temos muitos arregos dentro do navio. A gente pode fazer muita coisa legal. A gente pode ir em todas as festas, ir em todos os restaurantes. E restaurante é tudo de graça, né? Então, tu imagina como eu comia dentro do bagulho, né, meu? É, eu ia num buffet, tinha um buffet lá, era no Garden Café, que era o meu preferido. Por quê? Porque ele era em cima do navio, então eu ia pra mesinha do lado de fora, porra, comendo, olhando o mar e olhando o céu estrelado. Tipo, era o meu lugar preferido, assim, que ele é fora, do lado de fora do navio, né? E assim, ó, só pra te ter uma ideia, era um buffet, sem exagero, tá? Literalmente, devia ter, olha, entre uns 20 ou 30 metros, só de comida, assim, velho. E é tipo assim, ó, tinha uma partezinha que era só comida italiana, uma partezinha que era só comida mexicana, uma partezinha que era só comida não sei o quê. Cara, era tanto tipo de comida, velho. Era tanto, tanto, tanto, tanto tipo de comida. Isso de um lado. Do outro lado, era só de salada, pão e presunto e não sei o que. Era muita, muita comida, velho. E aí tu andava no outro lado, aí era só de sobremesa. Tinha dias que eu jantava umas 3 vezes, sem exagero. Cara, eu não sei como é que eu comia tanto, mas é que é tanta coisa boa que tu arruma espaço na barriga. É que você gastava muita energia com a fantasia de Pior, né? Gastava caloria pra cacete. Então, quer ver um vestido de exemplo? golfinho. Não, né? Mas isso era uma coisa boa, assim. É, enfim, que é uma coisa que o Crew não pode, né? Eles são obrigados a comer só no restaurantezinho interno que tem lá pro Crew mesmo, né? Pra quem que é tripulante. Que existem dois restaurantes lá, que é só pra quem trabalha. Aliás, eu tava falando tripulante como quem fosse passageiro, mas não é. Tripulante é quem trabalha no bagulho. Passageiro é quem tá de férias ali, que pagou pra estar tá viajando, tá? Eu usei a palavra errada. Mas é isso, então o Crew tem uma porção de limitações que nós não temos. Na verdade, a gente pode ir em toda parte do navio. A gente só não podia ir no cassino. Não sei por quê, mas era o único lugar que a gente não podia ir. Pô, cara, tinha até boliche, cara. A gente podia jogar boliche de graça, meu. Pra gente era de graça, velho. Da hora, eu cansava de ir lá jogar boliche depois do expediente. Jogava com o quê? Com o pessoal do trabalho ou às vezes com o passageiro mesmo? Tinha Não, essa. não. Não, podia, mas eu jogava com o pessoal do trabalho mesmo. Eu fiz muitas amizades, muitas, muitas amizades com passageiros. Inclusive uns que até são ouvintes nossos do podcast hoje, meu. Tem Ah, é? Que o legal. Pão, por exemplo, troco mensagem com ele, bacana aí. Ele que tirou muito sarro, ele me chama o mexicano brasileiro, não sei como é que ele fala. Não, o mexicano falsificado, uma coisa assim que ele me chama, não sei como é que é. Ele vai saber quando ele estiver escutando. Mas enfim, vamos ver o que mais aqui. Ah, cara, uma coisa que eu adorava era a sauna, né, meu? Tinha o spa, velho, bagulho gigante. Bah, tinha várias piscinas de hidromassagem, uma coisa arada. Eu ia quase todo dia lá, cara. Eu gostava de tomar meu banho lá. Porque o banheiro na cabine era um pouco apertado. Eu preferia ir tomar banho lá. É, eu vi que no seu vídeo aí de apresentação da cabine, achei muito pequeno, você ainda falando que era adequado e tal. Pelo Não, que eu vi, não é. era. Vou chegar lá, eu vou chegar lá. Deixa eu ver aqui, ó. Bom, tá, já que você quer falar da cabine, vamos falar da cabine então. Assim, ó, a cabine normalmente são para quatro pessoas. O que eu digo que é um tamanho adequado, porque eles não costumam colocar mais de dois fotógrafos por cabine. Então o espaço é mais do que bom, né? Eu fiz um vídeo aqui pra vocês também, tá, pessoal? Que eu mostro bem direitinho como é a cabine. Eu mostro bem, bem direitinho mesmo, assim, e falo bem como é que funciona, bem em detalhes. Eu deixei esse vídeo aqui no post também. Pra quem puder dar uma olhada, dei uma olhada. Aqui o que eu me lembrei bastante foi. Se lembra que a gente tinha gravado aquele episódio sobre fazendo vídeos com DSLR? E que o Emerson tinha falado assim, ah, que sobre o foco manual e o foco automático. Lembro sim. É, então. Batata, né, cara? Dito e feito. Eu, como eu não tinha opção de foco automático na D90, então agora eu tô trabalhando com a D600, que tem foco automático. Então eu, bem feliz. Ô, oh, beleza, vou botar o foco automático agora, né? O que que aconteceu? Aquela porcaria do zoom, né? Zzz, zzz, zzz, zzz, sabe aquele barulhinho o tempo inteiro no vídeo? Mais uma prova aí, né, cara? Se eu tivesse prestado atenção no episódio que a gente gravou, né, meu? Pois é, meu. Ficou dormindo. São mau ouvinte, né, cara? São mau ouvinte. Mas sabe que eu sabia disso? Porque um pessoal lá da faculdade fez um trabalho que era umas entrevistas tal, e eles deixaram no foco automático. Focaram bem na cara do sujeito. Aí o sujeito se mexia, aí de repente o foco faz aquele barulhão e ia lá pro fundo, o cara ficava desfocado, depois voltava, sabe? Pois é, meu. Não, não dá, cara. Não dá. Vai fazer vídeo manual. Eu não caio mais nessa rateada aí. Mas vocês podem olhar aí, ó. Tirei a. Como é que se fala? Prova mais que perfeita, né? É esse o nome mesmo? Praticabal. Tá, e é isso. Quanto com relação aqui à cabine, eu falo tudo isso e mostro isso bem detalhado. Mas é isso. A cabine são para quatro pessoas. Geralmente eles costumam colocar duas pessoas. Ali foi um caso especial. Eles tiveram que colocar num quarto com mais duas. Então eu dividi um quarto com mais dois filipinos. E aí a gente estava em três, tá? São dois beliches normalmente. Nós temos um banheiro. Tem um frigobar, tem guarda-roupa, tem duas mesas, duas cadeiras. Eu acho que o espaço é bom. Eu não tinha muito do que reclamar mesmo, assim. E é isso. Outra coisa bacana também é que a gente não precisa se preocupar com roupa de cama, esses troços. O correto era eles passarem uma vez por dia. Aí alguém vem e faz uma faxina, assim. Limpa o quarto inteiro, troca as toalhas, trocava a roupa de cama, limpava o banheiro. Sua bagagem, então, para entrar no navio era mínima, É, a minha era mínima. Quando eu viajo, eu levo muito pouca coisa, né? Eu levo né? É, muito, muito você leva pouca. muito menos do que gente É. que leva pouca coisa, né? É. Você é bastante econômico. Mas Exato. assim, e aí no navio, então, era praticamente que você tinha uniforme, né? É, então, aí é O que tá. tênis branco. Eu não levei roupa porque tinha uniforme, tinha que usar uniforme. Então, pensei, ah, os caras vão dar uniforme lá e eu vou passar quase o dia inteiro de uniforme. Pra que eu vou levar tanta roupa? Então, eu levei muito pouca roupa. Até porque a gente trabalhava com o nosso próprio material, com o nosso próprio gear, né? com nossas próprias máquinas e tal. Então, cara, 90% da minha mochila era meu equipamento, né? E eu levei muito pouca coisa de roupa, assim. Eu levei o tênis, aliás, eu levei o sapato, porque o tênis eu fui vestido, aí uma calça que eu tava vestido, uma camisa que eu tava vestido, eu levei cueca e mais umas duas camisetas, né? Mas assim, ó, esses caras, velho, que já trabalham há mais tempo no navio, sabe que a vida deles é trabalhar no navio, então, porra, os caras levam muita coisa. Os caras têm, tipo, duas malas de. Sabe essas malas grandona para viajar, assim, grandona, grandona mesmo? Os caras têm Nossa. duas malas dessas. Mas os caras levam, né, cara? Porque a vida dos caras é isso, né, meu? Eu sabia que eu não ia ficar muito tempo no navio, né, meu? Então, pra mim, era mais diversão mesmo, sabe? Agora, é claro, se a minha vida fosse viver lá, porra, eu vou querer ter minhas roupas que eu gosto. Mas além disso, o navio partia de Miami, você estava morando em Miami, Sim. né? Diferente se você, sei lá, morasse em Seattle ainda e o navio partisse de Miami, você ia voltar para Seattle depois de 4 meses. Você ainda tinha a oportunidade de voltar para casa, né? Exato. Porra, esqueci de falar, eu não moro mais em Miami, hein, galera? Quem estiver pensando em me visitar. Geralmente a gente começa o episódio, ah, falando aqui de não sei da onde, tarará, né? Eu esqueci de falar, mas não vou falar onde é que eu tô morando ainda. Vou guardar a surpresa pro próximo episódio. Então tá, vamos seguindo aqui, ó. Com relação à comida, eu já falei, né? Eu não passava fome, comia até demais, mas muitas pessoas que o crew, né, que não tem essa comodidade de poder usar todos os restaurantes, eles reclamavam muito da comida, porque eles eram obrigados a comer no mesmo restaurante que não tinha tanta variedade e eles enjoavam fácil da comida, assim, né? Então, para eles era um problemaço isso, que para mim nunca foi, né? Então, para vocês terem querendo ser fotógrafo também não vai ser, não se preocupem. Outra coisa interessante aqui, que para lavar as roupas tinha tipo uma lavanderiazinha lá, que funcionava bem como uma lavanderia mesmo. Tu podia deixar lá as roupas, eles iam passar para, eles iam lavar, aliás, e passar e iam te entregar na tua cabine depois. O problema é que levava um tempo para fazer isso. Eu acho que às vezes levava mais de uma semana. Então, geralmente as pessoas preferem elas mesmas ir lá e aí usar a máquina, né? Que é que nem uma lavanderia mesmo, sabe? Quando tu pega, bota a roupa dentro, lava, espera ali 30 minutos, né, numa revista, aí pá, bota na máquina de secar, tarará. E então, que mais que tem para se falar sobre a vida aí? Acho que a gente falou bastante já, né? De como é É, eu viver também lá no cruzeiro. Falei muita coisa ruim, na real, né? acho. É, praticamente só coisa ruim, né? Dá vontade de ir armado, né? Eu vou trabalhar, vou armado pra É, mas não é só o chefe coisa vir me encher o negativa. saco. Não são só coisas negativas, e é por isso que eu fiz uma lista aqui nas considerações finais. Que eu botei assim, ó, considerações finais, prós e contras, mas na verdade eu só botei prós. Porque é pra, porra, não desanimar as pessoas que estão querendo trabalhar no navio aí, porque é legal, afinal das contas é legal. Se tu não tá lá por necessidade, como é o caso dessas pessoas que eu falei, se tu tá lá pela experiência, então vai ser bacana. Vamos falar aí da lista então agora? Vamos aí. Então tá. Olá pessoal, e eu mais uma vez aqui com vocês, com Deus Ex Machina, interrompendo o episódio. Isso porque, como vocês já devem imaginar, ficou muito longo, então eu resolvi cortar em duas partes. Assim eu já posso disponibilizar para vocês essa primeira parte da nossa conversa. Espero que vocês tenham gostado e não percam a continuação. Se até agora eu só falei coisas ruins, nessa segunda parte eu vou falar todas as coisas boas, todas as coisas legais que existiam trabalhando no cruzeiro. Ok? Então não percam, escutem aí a continuação e deixem seus comentários, deixem suas dúvidas. Qualquer coisa, só escrever que eu respondo. Um abraço a todos, fiquem com Deus e boas fotos! Falou!